Thank you. Também 225, desce para 2000, ajuste 1014, autorizado o LF. Localizando no localizador, visual com campo de chamada 225. 225, completa o sinal, torre 118 mais 25. 29. Torre Salvador, bom dia, Xanamé 225. Está avisado, ILS, isopo o campo. Xanamé 225, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. E aguardando a autorização de pouso, 225. Na 6225, cheque o trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 200 graus, 109, pista molhada. Ok, tem livre pouso, tem entrar embaixo, travado, 6225. Chame 2285 no solo aos 37. Levando agora à direita, prossegue via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, chame 625. Está autorizado até a saída do parte 3, me chama na saída do parte 3. Para aparência, está vindo de final, alta linha de papai. confirmar para o 625, portão 3, né? Portão 3 para o 625. Afirmo. Alfa Yankee Papá na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1 na posição 01. Autorizado, até o 01, chamou o término. Camarão Término, Alfa Yankee Papá. Tango Oscar Bravo, voa Itaque, desce até o 050. Costa Brava, autorizar a final do procedimento, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0.04, informe estabilizado. Cabral, chama em torno, 1-8, decimal 9-5. Esse Oscar Bravo. Bom dia, tráfego avistado, ajuste no 0-4. Confirme intenções de pouso, senhor. Pista 1-0 ou 1-7? 1-7, por favor. 1-7, ciente, chame no externo visual para cancelamento do plano, instrumento Whisky Oscar Bravo. Ajuste então plano cancelado aos 1-1, autorizado curva à esquerda, base pela direita da pista 1-7. Chame quando tem embaixo travado por autorização de pouso, isso que é Oscar Bravo. Copiado, Whisky Oscar Bravo, chame de base para final. Salvador, bom dia, Xanamé 2-1-1. Informação de autorização de gráfico para o Galeão. Xanamé 2-1-1, Galeão, copia 360. Copia. 2-1-1, Galeão, 360 aprovado, direto Irume, India Romeo, uniforme Mike India, Irume, após prossegue na Pernovember 857, até Moço. Mike Oscar Lima Sierra Uniforme Moço, após conforme rota do plano. Colada 1-0, curva direita, subida Tael, após Leta, após direto Irume. Aciona 5-1-4-3, controle 1-2-0, decimal 8. Colada 1-0, para aqui da direita, Tael, Leta, após Leta, boa de boa. Batman 2-1-1 no portão 5, chame pronto. Salvador, bom dia. Voo 1-0-1-9-6-3, nível de voo 400 para o Galeão, centro da Lima. 0-0 será coordenado, só um minuto, 1963, tem 360 aprovado, agora de copo, prepara até o Leda Irume. É o Leda Irume, é 7360. Então, gol 963, Galeão aprovado 3-6-12-0, vai prosseguir direto Irume, India Romeo Uniforme Mike India Irume, após a Pernovember 857 até Moço. Mike Oscar Lima Sierra Uniforme Moço, após conforme. Decolada 10, curva direita, subida da El, após Leda, após Irume. Aciona 5147, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado nível de voo 360 para o Rio de Janeiro, aeroporto Galeão. Decolada pista 10, primeira curva direita no perfil da El, Leda, após Irume. Aerovia Pernovember 807. Moçu, rota conforme o plano. Transponder 5147, controle 120, decimal 8, gol 1963. Correto, portão 4, chame pronto. Camara pronto, 963. Solo Salvador, é o gol 1865. Solicito autorização para Brasília. Tem que ser informação Lima. Brasília, copia o 360. Copia. 65 Brasília, 3620 aprovado, via Pesulo no 7, decola da 1-0, curva à direita, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, transição Elefa, aciona 5155, controle Salvador, 120, decimal 8. Autoriza a 360 para Brasília, na Pesulo no 7. Decola da 1-0, suba direita, saída Arbor, transição Elefa. Transponda. 5155, controle 1208. Chamar acionamento, voo 1865. Correto, voo 1865. Salvador, gol 1963, posição 4 para pushback, reacionamento. 1963 no portão 4. Agora, já só um minuto para o pushback, acionamento, senhor. Agora mudando a pista para 28, só mais um minuto. Aguardando 9063. Salvador, o Xané 6225, posição 3, Quente da Lima, copiou agora para o nosso CP. Finalização quando possível, Brasília. Copiado Brasília, aguarde de coordenação, senhor. O senhor é o número, correção número 1 para cópia. Prepare a saída Árvore Elefa, senhor. Árvore Elefa da 28, então, Xané 6225.